seus sonhos então. Jogo dos sonhos, ladrão. Entre altos e baixos, minha vida é assim. E com todos em volta eu vejo mesmo momentos bons e ruins. Descontração nos intervalos da deprê quase intensa. Que vida estranha, ideias em desavença. Fiz o meu lado em uma pá de coisa, em outras esqueci. Deixei de lado e agora me falta força pra me redimir, regenerar, aprender. Se me arrependo, aí véi, pode crer que me faz falta o que pra você é banal. Pois sou humano, eu sou invejoso, eu sou normal. Almejo ter o que você tem, pois me faz solto o que eu enxergo o desejo. Me maltrata ver o seu bem. Igual você da mansão, eu nasci pobre. Você de compaixão e eu pobre de sorte. Apostei tudo no que agora pra mim é nada. Jogo num time que não tô só equiparada. Mas no início eu vesti a camisa, acreditava que era a chance que eu venceria. O que eu queria eu teria, foi nessa que eu caí. Hoje é sexta, aperto bem a chuteira, escuta aí. Polícia contra os bandido, bandido contra os boy. Esquema tático do jogo do vilão e o herói. Armas em punho e não na mente. Grossos calibres, nada inteligente. E o final é o presente, um passado magoado. Comentários, mais uma criação de Deus. Finado, the endgame over, pode crer, é pra valer. Vida real, futuro envolve o nosso proceder. Peças marcadas, lago das trevas, trapaças, crocodilos, espera um descuido, sua carcaça agora está a prêmio. Em várias quebradas unidas da guerra, onde se duela ignorância e a miséria. Sem trégua desce um, mas além outros, guerreiros que matam ou morrem, mas sempre perdem o jogo. E a vitória na terra pega a viagem de cometa. A maioria vai pro lado capeta, contra os polícias bandidos que vão de contra os seus. Se matam entre si, irmãos, filhos de Deus, integram chamadas gangues aras rivais. Defendem a sua moral e levam pra longe a paz. Chora mãe, mulher, filhos chegados. Inimigos abrem sorrisos aliviados, se comemoram. É por pouco tempo, não tem estia no crime. Se esquece o sossego, traição, decepção, gosto amargo. Até da mãe desconfiar é inevitável. Nesse estágio muitos querem se arrepender, mas o moleque quer com ele se parecer. Então, jogo dos sonhos, então. Sou criança, hein? Quero jogar na seleção. Dinheiro, fama, moral, ilusão. Jogo dos sonhos, ladrão. Grana fácil, vai fácil, altos assaltos em vão. Jogo dos sonhos, ó. Hoje aqui atolado, peço perdão. Jogo dos sonhos. Tá tudo complicado, tá embaçado, eu tô confuso. O que faço eu não sei, se certo ou errado. Se eu paro e pego outro caminho, ou continuo no meu. Posso acabar sozinho desse jeito. Aperto no peito a todo momento, mas de que outro modo? Eu acho meu sossego, tenho os meus sonhos, tenho ambição. Não acho ela doentia e sei o que eu quero pra mim nessa vida. Eu pareço injusto, pode crer, não só pareço, mas tenho preço, receberei o que eu mereço. Então, não se preocupe comigo, cuida de ti, da sua família. Olha os seus filhos pra que não cresçam do jeito que crescemos, no mundo dos espertos, onde o escudo é o peito, quando a skin é vitrine da área. Quantos bateram no peito que não pegava nada, até queria acreditar, mas hoje como tá? Quantos estão longe da área, das suas casas? Foi o neném pela polícia de uma forma cruel. O promo 1 não é o mesmo, caiu o Jardel. Diz o Levinho que a área tá embaçada. O clima também não tá bom na boca. Quantos camarada, FDB, metade na rua, na correria, metade na tranca de jega. Lembra da cesta da cocheira, toda aquela galera. Aniversários, comemoração. Os baile rap nas quebradas sempre foram diversão. Na harmonia, quem quer briga vai ganhar com todo mundo. Por isso ninguém puxou errado um assunto. É, né, irmão, mas hoje em dia tá diferente. Não tem aquele mesmo respeito. Não. Sei lá, né, cara. Antigamente parecia que o bagulho tava fluindo melhor. É, alguma coisa tem que mudar aí. Foi 10 anos em um. pro rap local. Valeu, tenham fé, fiquem em paz até o final. Final. Cruz, cada um carrega a sua. Horas de boa ou horas de angústia. E agora o que fazer? Em quem confiar? Vou dar um break. Ou vou deixar rolar, ou vou deixar. Chegou rolar. A hora, quer ganhar o jogo. Pegue a sua vida de volta e devolva o troco. Troco, troco.